a galera que tá subindo no palco. Vamos que vamos. Essa é o Web Rádio Fora do Eixo, ao vivo festival no Rio de Janeiro. Nós somos o Canastra e chega de falsas promessas! Chega de tentar me enganar, chega de falsas promessas. Fica ter que acreditar em tuas palavras de fartas ofertas. Muito eu já sofri por tanto amar, tanto te pedi, cansei de implorar. Mas a vida é mesmo assim, nada novo pra contar. Sigo o rumo da maré pra tentar não me afogar. E chega de tentar me enganar, chega de falsas promessas. Jeito maneiro eu vou mais aceitar toda falácia de tuas conversas. Quando eu já perdi por não ganhar, quando descobri, chorei até secar. Mas a vida é mesmo assim, eles ganham pra comprar. Oferece o que não tem, sem saber o que vai dar. E é triste perceber que o mundo todo é assim, e nada que se faz no fim. Não ligo, não me importo, nem me incomoda mais. Faz tanto tempo agora, tanto faz. Chega de tentar me enganar, é. Chega de falsas promessas. A vida inteira eu tentei acreditar em tuas palavras de fartas ofertas. Muito eu já sofri por tanto amar, quando descobri, chorei até secar. Mas a vida é mesmo assim, nada novo pra contar. Sigo o rumo da maré pra tentar não me afogar. E é triste perceber que o mundo todo é assim, e nada há de se fazer em fim. Não ligo, não me importo, nem me incomoda mais. Faz tanto tempo agora, tanto faz. We'll be right back. você quiser, eu também quero. Mas se você pedir, preste atenção. Saiba que entre a gente existe algo diferente. Então às vezes o meu sim quer dizer não. Se você me der, eu agradeço. Mas se você pedir, vai ter que me implorar. Saiba que entre nós existe sempre uma voz dizendo assim. Não quer dizer sim. Eu sei que às vezes é confuso, então também sei que apimenta a relação. Não tenha medo, pois no fundo meu segredo é tão simples quanto pode ser qualquer paixão. E se você quiser, eu também quero. Mas se você pedir, preste atenção. Saiba que entre a gente existe algo diferente. Então às vezes o meu sim quer dizer não. Se você me der, eu agradeço. Mas se você pedir, vai ter que me implorar. Saiba que entre nós existe sempre uma voz dizendo assim. Não quer dizer sim. Eu sei que às vezes é confuso, então também sei que apimenta a relação. Não tenha medo, pois no fundo meu segredo é tão simples quanto pode ser qualquer paixão. Às vezes o meu sim quer dizer não. Às vezes o meu sim quer dizer não. Às vezes o meu sim. Não. Obrigado! Clap your hands, clap your hands! Chevette vermelho, ultrapassando a barreira do tempo. Um sujeito de camisa florida e cabelo suspenso. Entrando calmamente a esquina, lá vem chevette vermelho. O mundo parece tranquilo, visto pelo espelho. Não perca de vista a beleza contida no seu movimento. Nem tira o olho da pista se a gente não assenta. Pra ficar por dentro. Se você bobear, eu faço você perder. Acabou de passar cantando pneu, cantando pneu, cantando pneu, cantando pneu. Chevette vermelho, ultrapassando a barreira do tempo. E um sujeito de camisa florida e cabelo suspenso. Dobrando calmamente a esquina, lá vem o chevette vermelho. O mundo parece tranquilo, visto pelo espelho. Não perca de vista a beleza contida no seu movimento. Nem tire o olho da pista se a gente não assenta. Por dentro. Se você bobear, eu faço você perder. Acabou de passar cantando pneu, cantando pneu, cantando pneu, cantando pneu. Sobe, bora! Se você bobear, é fácil você perder. acabou de passar. Cantando pneu, ah, cantando pneu. Cantando pneu, ah, cantando pneu. Meu cappuccino, meu melhor amigo. Meu cappuccino é meu bem-estar. Meu cappuccino tem gosto dos carinhos que o meu amor não quer mais me dar. Meu cappuccino, meu melhor amigo. Meu cappuccino, só você pode curar. Estou sozinho e assim que eu vou ficar. Só com você, meu cappuccino. Enquanto isso, outros vão com outros compromissos. Ninguém sabe muito bem onde é que isso vai parar. É o destino e o meu é estar contigo, meu grande amigo, meu cappuccino. Ninguém sabe muito bem onde é que isso vai parar. O destino e o meu é estar contigo, meu grande amigo, meu cappuccino. É o destino e o meu é estar contigo, meu grande amigo, meu cappuccino. É o destino e o meu é estar contigo, meu grande amigo. Simpatia, me desculpe, mas hoje não. Vamos deixar pra outro dia. Hey! Me simpatia, beleza plástica. Eu sinto que hoje mais me agradaria. Você é muito inteligente, mas hoje não tô afim de conversar. Se você estiver sozinha, eu tenho um amigo que eu posso te apresentar. Mal. Eu hoje tô a fim de ser superficial. Eu até acho que a gente formaria um bom casal. Quem sabe de mim procura pra gente. Bato papo com teu mais intelectual. Hey, me simpatia. Você merece um cara que seja melhor que a maioria. Hey! Me simpatia. Não sou do tipo de mulher como você se interessaria. Eu agradeço pelos dias em que você me deu sua companhia. Quando voltar pra casa sozinho era o que eu menos queria. Não me lembro. leve a mal. Eu estou a fim de ser superficial. Eu até acho que a gente formaria um bom casal. Quem sabe um dia te procure pra caber e bato papo com teu mais intelectual. Superficial, eu até acho que a gente formaria um bom casal. Quem sabe um dia te procure pra que a gente bata o papo com teu mais intelectual. Obrigado. É mesmo? Quem? Salvador? Você veio de Salvador, é isso? Galera de Salvador? Caravana de Salvador aí, cara. Ah, banda de Salvador? Caravana de Salvador. São Salvador ali, no Laranjeira. É isso. Próxima música, rapaz. Próxima música se chama Motivo de Chacota, hein? Sim. Você... Você manifestou na hora errada, gente. E a gente normalmente dedica essa música a alguém. Você tem uma sugestão ou não? Não? Então vou quebrar teu galho e vamos dedicar essa música pro Adriano e pro Flamengo, que tá uma merda. Eu sou flamenguista, mas porra, tá foda. Gostou, né? Gostou, né, Bigode? Depois daquela noite eu virei motivo de piada, eu sei. Uma tragédia anunciada, todos tentaram me avisar, mas eu não dei ouvidos a eles. De te ver. Depois daquela noite eu nunca mais me apaixonei. Depois daquela noite eu virei motivo de chacota, eu sei. Uma comédia pastelão, todos riram de mim ao me verem caído no chão. Mas tudo bem, eu mereço. Eu nunca mais vou sair de casa, não vou ter nenhuma namorada, nem filhos, nem amigos, nem um bichinho de estimação. Eu não vou ter crédito na praça, nem nada que não seja vergonha. Então, enfim, minha vida acabou. Eu nunca mais me apaixonei. Depois daquela noite no Maraca, virei motivo de chacota, eu sei. Uma comédia pastelão, todos riram de mim ao me verem caído no chão. Mas tudo bem, eu mereço. Eu nunca mais vou sair de casa, não vou ter nenhuma namorada, nem filhos, nem amigos, nem um bichinho de estimação. Eu não vou ter crédito na praça, nem nada que não seja vergonhoso. Enfim, minha vida acabou. We'll be right back. Obrigado. Próxima música é uma música nova, chamada Rock Baile. Você não sabe que tremenda façanha, sua luz própria chamar atenção, assombrando a festa ao cruzar o salão. E as moças apertadas, vestidos sorrindo com champanhe na mão, e os rapazes e seus tetos polidos, sapatos rotos a riscar o chão. Surgiu no baile causando sensação, e os nossos passos se encontravam na mesma direção. A vida cheia de surpresas, baby, me deu prazer dessa conta dança. Até que a orquestra nos separe, o nosso amor é quem balança. Pessoas estranhas, seremos os únicos no maior salão, como um casal num filme antigo, minha Ginger Rogers, que aparição. Só faltava eu saber o seu nome, bebi um whisky, mexi de coragem, me distraio e você some, eu que estava velho, fiquei alone. Você surgiu no baile causando sensação, e os nossos passos se encontravam na mesma direção. A vida é cheia de surpresas, baby, me deu prazer dessa ponta dança. Até que a orquestra nos separe, o nosso amor é quem balança. Causando sensação, e os nossos passos se encontravam na mesma direção. A vida é cheia de surpresas, baby, me deu prazer dessa contradança. Até que a orquestra nos separe, o nosso amor é que ha! Essa música é boa pra dançar, hein? Quem sabe dançar aí? Mas não é dançar samba, não, hein? Samba aqui do outro lado, né? Samba lá. Rock and roll. É rock and roll mais ou menos também. Vamos ver quem sabe dançar. Quem sabe dançar. Quem dançar melhor vai ganhar. Parabéns. We'll be right back. nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando o cara chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão, que o chinelo no seu travesseiro botou. E se agitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, encheu a banheira para a mãe tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão e água da banheira e mexeu com a mulher. Depois de passar pasta de dente no pão, foi-se banhar na xinga de café. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, o Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando o cara chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão, que o chinelo no seu travesseiro botou. E se agitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte depois de levantar, encheu a banheira para o banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão, na água da banheira ele mexeu com a colher. Depois de passar a pista de dente no pão, foi se banhar na xícara de café. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, o Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, o Edmundo, todo mundo diz que não há jeito. Quase não foi, hein, Bigode? Estão falando pra gente que a gente devia acabar de tocar. Vocês acham? Você concorda? Pô. Aí, foi mal, bicho. We'll be right back. sou assim tão diferente de ninguém. Porém você não sabe como é duro ser eu mesmo. Tão melhor seria estar na pele de outrem. Algo que as vozes em minha mente dizem amém. Não poderia eu entregue a mim mesmo. Pensar lá fora tem um outro a existir. De tão em si mesmado passa o tempo e eu não passo. Até que se revele o relevante caso. Pessoa com quem falo e nada além. Quem sabe um dia apareça um indivíduo e nós todos juntos pensaremos no melhor para o meu bem. Não poderia eu entregue a mim mesmo. Pensar lá fora tem um outro a existir. De tão em si mesmado passo o tempo e eu não passo. Até que esse sujeito de algum jeito faz. Próxima música se chama Dois Dedos de Conhaque. Tem conhaque aqui no Salvador, não? Olha, se tiver, quem trouxer um conhaque aqui no palco, ganhará um CD do Canastra, hein? Começa a brincadeira agora. Não foi em vão que eu vim, pois nem tudo que há de bom em mim se perdeu quando você se foi, enfim. Ainda me resta um fio de esperança, uns fiapos de lembrança, bom legado pra esquecer, e dois dedos de conhaque pra beber. Sofri sim, mas jamais chorei, menti. Não me expus, me escondi, me esquivei pra não cair. E fiz das tripas coração pra conseguir. Ainda me resta uma certa dose de autoestima, uma faísca me ilumina, que me ajuda a me aquecer. São dois dedos de conhaque pra beber. A letra é fácil. Uma faísca me ilumina, o que me ajuda a me aquecer são os dois dedos de conhaque pra beber. O show está sendo transmitido pela internet, é isso? É mesmo? Ah, então eu queria mandar um abraço pro meu amigo Daniel. Daniel, aquele carequinha do Brasóide? Então, ele tá assistindo. Obviamente não se deu bem, o Anjo tá te ama, Daniel. Obviamente se ele tá assistindo, um abraço, não deu ninguém, né? Acho que dá pra tocar com o Brasóide. Tá vindo. Ah, olha só, queria dizer que a gente tá vendendo CD, camiseta e vinil da banda. O CD custa 10, comprou? Você comprou o quê? Vinil? Quanto você pagou? Você pagou 10 no vinil? Que isso, piratão, bicho? É o piratão. Não, mas o CD, o vinil não custa 10 não, hein? Custa 20. A camiseta custa 15 e o CD custa 10. Então vamos lá. Vai! Já disse não sei. Já disse que sim, meu bem. Já disse que sim, meu bem. Já disse tudo que você precisa saber. Não peço nada a dizer. Já me desculpei. Já me arrependi. Já me senti culpado o suficiente pra admitir o quanto eu errei. Já não me peça mais pra contar os detalhes do que aconteceu. Saberá, porque o que eu faço não é problema seu. Já disse a você. Você não me ouviu, não me ouviu. Te juro que nunca quis ofender, por isso clico mais uma vez. Você precisa saber, não peço voltar a dizer. obrigado. Para quem já não conhece, gostaria de apresentar para vocês a nossa banda, o Canastra. Na bateria, gordinho, fofinho, peludinho. Por favor, uma salva de palmas para Rodrigo Barba. E ele tá solteiro, hein? Opa! Na guitarra, no trompete e no bigode. Por favor, uma salva de palmas diretamente de Santa Rosa, Fernando Oliveira! Não é Santa Rosa, não? Não é Santa Rosa? É onde? Niterói, Santa Rosa, Niterói. Seu Madruga tá ali, bicho. E não está solteiro. É, nem tudo é perfeito, né, bicho? No trombone! Vem pra cá, que aí você tá muito escondido. Por favor, uma salva de palmas para ele, o terror de Santa Teresa, Marco Rafael! Também de Santa Teresa. Ele, não menos terror. Por favor, uma salva de palmas, vem pra cá. Tiago! Qual é a novela que você tá fazendo agora? Qual é a novela que você tá fazendo agora? Tô off. Na guitarra e na voz, o insuportável Renato Martins. E finalmente no contrabaixo acústico, a nossa estrela maior. Quem? O nosso imperador. Quem? Ah, só love. Ah. Eduardo Vila Maior! Você acha que o diabo estava muito obrigado. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Obrigado a galera do Fora do Eixo aí. A gente tem tocado em várias paradas aí junto com essa galera. Muito legal, muito maneiro. E obrigado a vocês aí que vieram, prestigiaram do caralho. Sempre bom tocar aqui no Circo. E pra saideira, né? Assim, quem puder colaborar com a gente nessa música e gritar olé! Olê! Também? Enfim, ajudem a gente. Queria dedicar essa música em especial a um amigo meu que eu não vejo há muito tempo que veio aqui hoje. Que eu tava com saudade dele. Já que essa música fala de amigos. Amigos americanos. Essa música vai dedicada então ao meu amigo Marco André, que alguns aí conhecem como Donida, mas pra mim é Marco André. Porto Casuni con uno stamarreto, na cupulela cavisera esata. Passes companhia no beto ledo, como no guapo, pede fa guarda. Tu fala americano, americano, americano, c'è una vecchia fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda pode sentir disturbar. Tu abalo rock and roll, tu joga al baseball, mas sou de pegamento, que te linda la princesa de mamá. Tu vou falar americano, americano, americano, mas é nato de Italia, dove non c'è sta niente fa, o che napolita. Tu vou falar americano, tu vou falar americano. Parla in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venica vediamo più. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, c'è una vecchia che fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, quando senti disturbare. Tu abballo rock and roll, tu gioca al baseball, ma è solo di pegamento, chi te li dà la presenza di mamma. Tu vuoi far l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, c'è da me non c'è sta niente a fa, ok Napoli. Tu vou falar, América, tu vou falar, América, tu vou falar, América, muito obrigado, até a próxima.